Eu vou dizer, vou dizer. Eu vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer. No mundo não há ferramenta que prospera. O amor vence o ódio, a paz vence a guerra. Ainda que uma árvore é cortada, lançada em terra, Deus vai trabalhar e voltar a dar vida pra ela. Único caminho, a verdade, entenda. Sua casa é ungida e o anjo da morte não entra. Dinheiro compra o que tem preço, falou. Eu prefiro conquistar aquilo que tem valor. Cê desligou o celular, não quer mais falar comigo. A lágrima cai no rosto do bandido como ovelha fugida. Você tá relutante, cê quer muitas medalhas e troféus na estante. Veja bem, neguinho, o que um pastor falou pra mim. Não adianta você tá no caminho e não chegar ao fim. Chega de ser isso, que é isso que o inimigo quer. Te ver sem filho, sem abrigo, sem mulher. Te esperta, filho meu, assim diz o Senhor. Sou eu que desenterro o que o inimigo enterrou. O exército do mal está ao nosso redor, querendo nos tragar, arrastar e nos jogar no pó. A maldade é ruim, se agora tá assim, não antecipe seu fim. Volta pra Cristo, neguinho, diante dos problemas e a dificuldade. Deus muda o caráter, nos faz um homem de verdade. Eu vou dizer, eu vou dizer, porque o mundo é assim. Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Neguinho, tão ruim. Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Eu vou dizer, eu vou dizer, porque o mundo é assim. Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Eu vou dizer, poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Come back, give three pass, lack. Ouça essa diz e desce, convém que o mestre cresce. Eu fiz, faça sua prece, ele reconhece sua face. Ele que fez o seu protótipo, ah, se não fosse sua grace, que vê além do estereótipo. Ótimo, bora pra frente, que é assim que se anda. Deixe que Deus te conduza, não leve como toca a banda. Se tá frio, coloque a blusa, pode tá susto, mas nunca demais. Cuidado com o crime, creeps, blood acusa, satanás. Medite no Salmo 23 e coloque em prática. Se a vida é um jogo, jogue com inteligência tática. Não antecipe seu fim, the end, chame como queira. Não viva sem era nem beira, leva a sério, não é brincadeira. Ajoelha aí onde está agora, bora truta. Essa é a conduta de quem toma multa e reconhece pro general que é recruta. A luta passa, a chuva some, a guerra acaba e chega a paz. Se liga, homem, pra que nos entenda, usamos até o som do Racionais. Eu vou dizer, eu vou dizer, porque o mundo é assim. Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Neguinho, tão ruim. Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Eu vou dizer, eu vou dizer, porque o mundo é assim. Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Eu vou dizer, poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Eu vou dizer, eu vou dizer.